tem ideias. Nos encontra na sua cabeça. There's a man in the funny papers we all know. Procura bem e não descobre nada. He lives way back a long time ago. Sente-se sozinho, ignorante, num mundo de gente intelectual. There he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Right, daddy, right. Hi-yo, dinosaur. Right, daddy, right. Get him, man. I'm always sitting here over this hot stove, and I ain't gonna do it no more. Yaggedy, yaggedy, yaggedy. Take out the papers and the trash. Está cansado de ser discriminado nos jantares de família, por não estar a par. E por isso não saber conversar sobre as notícias mais recentes do mundo, da ópera e do balé. Ain't gonna rock and roll no more. Now don't talk back, just finish cleaning up your room. Fica mudo quando se discute mitologia pré-colombiana. Faltam-lhe argumentos quando o interpelam sobre música clássica indiana ou sobre literatura oral da Sibéria. Go out on Friday night. Porque só consegue falar de futebol. Os seus colegas ficam desapontados consigo, porque não consegue ir mais além de uma conversa absolutamente superficial. Quer ir até ao café para relaxar e beber uma cerveja gelada. E toda a gente discute cinema japonês, literatura russa do século XIX, linguística ou teatro vietnamita. Don't talk back! A solução para si. Um produto que vai revolucionar a sua vida. You came into my life and tried to do me wrong. So in return for that, I have sent you this song. It tells you what I think and how I feel about you. So take a seat and listen up, 'cause every single word is true. Dickhead, you're such a dickhead. And everybody knows it, everyone but you. Um spray repelente de intelectuais vai salvá-lo das humilhações porque tem passado. A sua utilização é fácil e eficaz. Basta borrifar os intelectuais perto de si com o spray para eles imediatamente começarem a esbracejar e a emitir ruídos vocais incompreensíveis. E você será o mais inteligente e lúcido na sala. You're nothing, you're worthless, just dirt on my shoe. Wherever you go, whatever you do, people will sing this song to you. Dickhead, you're such a dickhead. And everybody knows it, everyone but you. You're a dickhead. I hope you'll soon be dead. And this is payback time for what you put me through. Para obter este fantástico produto, envie um SMS para 1234. Repito, 4321. Com o texto: sim, desejo ser o mais inteligente. Quero spray para que os que acham que são muito espertos fiquem insuportavelmente burros. You're a vile individual, head to toe. Nasty to the bone, unpleasant to the core. I shall drink champagne when you are no more. If I never see your face again, that's too soon. Para quem já se esqueceu do número, volta a repetir. 1-3-2-4. Deixe o resto connosco. Não perca esta fantástica oportunidade. Se mandar a mensagem dentro dos próximos 2 minutos, para além do nosso produto, habilitas a receber grátis um mata-moscas para pessoas comodistas e um espelho para refletir sobre o assunto. Tem peso a mais? Each weekday morning at 10:15. A sua voluptuosa barriga impede-o de ver o prato da balança? It stands there waiting. Tentou fazer dietas malucas que só lhe fizeram passar fome? Just making coffee. De ter de abdicar de um belo prato cheio de bacon bem frito em banha de porco? Quem nunca pensou em poder comer descontroladamente um torcinhozinho, uns torresmozinhos, umas febras ou uns corados fritos e mesmo assim perder peso? Senhoras e senhoritas, senhoras e senhoraritas. Temos a solução para o seu problema, caro amigo. Babinho, jeitinho, hasta la vista, você, se as pneus, toque, capciones, la que adiós. Na Cachaço Light, oferecemos-lhe a mais variada gama de carne de porco saudável. Caramba, tirebamba, ya, moi, meixe, pipi, tzveita, los bichi. Os nossos animais compartilham de uma dieta vegetariana variadíssima. Apenas aqui encontrará porcos com os menores níveis de gordura. Desta forma, você, consumidor de ventre protuberante, poderá desfrutar de uma alimentação sem limites, pois os nossos cachaços vegetarianos fazem a dieta por si. Quanto mais comer, mais leve fica. Não perca tempo. Venha conhecer os porcos da Cachaço Light e livrar-se para sempre daquela gordurinha saturada. Não está satisfeito com a sua voz. Todos os dias a utiliza, mas por vários motivos. Não gosta do modo como ela soa. Acha que é rouca. Aguda demais! Ou insuportavelmente estridente! Não gosta de se ouvir a falar, a cantar, a dar gargalhadas, a chorar, a gritar, a gemer, a sussurrar, em silêncio, ou simplesmente acha que o timbre não se adequa à sua personalidade, profissão ou aparência física? Papa Temos para si dispositivos fonoaudiológicos que alteram essa voz que não suporta ouvir e impede a sua felicidade. O nosso produto, com inúmeras variedades de escolha, altera o tom e a ressonância da sua voz, sem ser necessária uma laringoplastia. Poderá escolher uma voz de soprano, de mezzo-soprano, de contralto, de contratenor, de tenor, de barítono, de baixo, de desenho animado, de bebê, ou uma mistura criativa de todas elas. Frustrado, pois gostava de ter talento na área musical ou na comunicação, escolha, compre e ingira o dispositivo de voz mais adequado para si. Temos vozes para todos os tipos de música, tais como screamo, ópera, fado, rap, mariachi, canção napolitana, flamenco, wawali, kumi, pop, soul, death metal, greencore, jazz e muitas outras. Solo ou em coro, a opção é sua. Sete anos a trabalhar para si. Sete anos a estudar modos de lhe proporcionar o prazer de inspirar, de veicular emoção, de revelar o talento que julgava não ter. Sete anos a elaborar um modo eficaz de você ser o centro de todas as atenções. Sete anos? De que está à espera? Compre já e tenha de oferta um produto de aperfeiçoamento vocal para a sua família. Venda nas lojas de ferragens e drogarias.